Alfa Kilo 43, muito bom dia. O 1897 tem condições de o pessoal puxar até a saída do parque 3? Já perder prioridade, vai ser de passagem para o tráfego da companhia Estela 2 querendo fazer pushback simultâneo. Tem possibilidade? Por gentileza, então, coordena com a equipe de solo, pushback até a saída do parque 3, por favor. Ok, está coordenando. Obrigada. O 1897 e 1905, coordena com a equipe de solo, informa que o pushback será simultâneo com o tráfego do 3 e avise ao mesmo. E o pushback do 3 ficará na saída do pátio 3. Até a Mike X-Ray Golf solicita rebote. Continua para mim, por gentileza. A mensagem veio sobremodulada. Vai manter no escuta e vai aguardar, por gentileza. Tem aeronave que está dizendo uma parte dele. Back trip 5 no 4. Obrigado, eu vou pro táxi, trip 5 no 4. Vai chamar para o táxi, 443. Voo 9030. Voo no 607. Já fez conta no 607. Voo no 607, chama na, o centro na frequência no 288. Alterna no 260. 228, 260, graças. Voo 9030, contato radar no decolagem, submantém o 350, saída PUCA. Subindo 350, saída PUCA, Voo 9030. Já o Alfa Ponto de Espera 118.995, posso fazer o meu link, dá um voo, gol. Já o Alfa Ponto de Espera 118.995, obrigado, eu vou adiantar. Alfa ponto Sierra, 118.95, altimetro Marta 1020, tem um bom voo e até a próxima, voo 1877. Para o taxi de trip 514, 59 a bordo, alterna Salvador, autonomia de 3 horas e 40 minutos. 5514, em frente, IGA-Alfa.0, 1028 metros. Confirme a frequência da torre, por favor. 118, decimal 95, altimetro marca 1020. Bom, ajuste 1020, vai chamar a torre 1895, pode esperar da 10, trip 514. Mike, aqui é o Golf, na escuta. Gente, adianta a TR da trip que inicia o táxi. Após a passagem do mês, está autorizado o início de rebote, vai reportar para mim, por gentileza, na regra do passe 3. Salvador, Ebano 7, Ebano 5, bom dia, cruzeiro 1600. Ebano 7, Ebano 5, contato radar, sobre o 360, saída Arbor. Arbor para o 360, Ebano 7, Ebano 5. Salvador, o Atos Cargo 6570, bom dia. Atos 6570, muito bom dia para Recife, para Pucaracaju, mas é me escuta lá da cota, por gentileza. Ah, tô escutando. O 9030, chama o centro Recife, 12685, ao término 12545. Gentileza, senhor, poderia repetir as frequências? 12685, alternando 12545. 2685, 2547, grato. 1897. 1897, nós escuta, contato. Contato radar, submanteu 360, saída da El. Está autorizado, Valida. Afirmativo, 360, voa Leda, Gol 1897. Gol 1795, voando Elefa. Elefa, Gol 1795. Controle trip 5 no 4. Controle trip 5 no 4. Controle Salvador, trip 55 no 4. Trip 55 no 4, contato radar, submanteu 90. Você concorda, por favor, com o centro nível 1 no 70 final? Autorizada, José. Cinco, cinco, no quatro, reautorizado, nível final, 1970. 1970, obrigado. Solotan, 3153, tem informação, Juliette, solicita 360 para o Galeão. Mas a gente fica presente hoje, só um minuto. Alfa 3890, na frente da Juliette para Recife 330. O Caracaju prepara, mandando tudo lá da cota de comando. O Caracaju. 6570, pronto, cópia. Siga, 6570. Autorizado para Recife, 370 nível, toda cola da 190, saída Puca, Trânsito Caracaju. Após decolagem, curva à esquerda, 5473 é o código transponder, 1208 é 5133. Ok, autorizado para Recife, saída Puca, Trânsito Caracaju, curva esquerda, 1208, controle, poderia confirmar o nível? 370. Perdão, 370, transponder. 5473. 5473. Obrigado. Calma, para o próximo sábado. Para. 4153 para o Galeão, 360, pronto, sobe. Afirma, sim. Autorizado para o Galeão, 360, amigo. Você vai decolar da 10 na saída da El Leda Bridge. Papel de L10, Eustáquio e Lúcio Babacena. Após decolagem, direita. 5467 é o código transponder, 120853. Aprovado para 360. Segue via Upper Zulu 10. Ô, mano, pode encerrar aí, obrigado. Ah, eu dou abastecimento. 5467 é o nosso código transponder, 1208, opera controle 3153. Cotejamento correto, isso não sobe para o próximo por inscrito. Tá marido, 3153, obrigado. Tá 3890, transcota. Afirma. Está autorizado para Recife, 330 nível, sob a cola da 10, por Caracaju a saída, após decolagem curva esquerda, prossegue via 358. 5465 é o código de transponder, 1208.3. Autorizado, 330 para Recife, decola perfil por Caracaju, está 10, primeira curva à esquerda, aerovia trampa, pelo 58. 5465 transponder, o controle opera em 120. Decimal 8. Esse foi o TAN 3890. Chamado correto, estimação do cruzamento para o curso da remota 123. Portará 3890. Oito, nove, sete. você como coordenar a proa de Conde ou Aracaju para o trip 5-4? Gente, prepara a mama, flote, mantenha a escuta agarrada por gentileza. Gente, mais um litoral sul. Gente, autorizados ao local 510. Decola da Manchete Controle, Norte, Decola da Manchete Controle, 025. Aciona 01 no 5 no trânsito, Tender, no 208 Controle. Afirmativo. Oh, a frequência da torre 18895, 1029 metros, tracionamento técnico, né, a torre. Bate aqui o golpe, terminou? Próxima. Verá 9970 com o pronto. Autoridade Teresina, nível 360, sua decola da 10, vai seguir conforme a rota do plano. A senhora sai da bomba transição flota, faz decolagem curva esquerda. 5466 é o código transponder 20803. Nós vamos fazer com o treinamento correto no propósito. entrando em contato com o solo, tá recebendo a mensagem intercortada. Faça um check rápido, por gentileza. O 514 chama o centro Recife, no 2085, alterna no 2545. 2685254. Mike Charlie Yankee, chame Torre 71895. Torre 1895, obrigado. Para 5 Delta, por favor. Mais de toda a cola da 17 litoral e sul, após decolagem direita, aciona 0125 no transponder, 1208 controle. Olha, muito bom dia, papapá, mais direto Romeu. Mais direto Romeu, 500 pés, condições visuais, setor noroeste, devido ao tráfego passando rotatório, o número 500 pés aproximando para 17.